Ela é senhora do seu nariz. Ela não liga o que toda a gente diz. Ela só quer ser feliz. Esta é para as minhas Joanas. Ela só quer é curtir. Ela só quer é curtir. Ela só quer é curtir. Baby, ela dança nua. Baby, sem nada a provar. Baby, ela dança à chuva, sem medo de se molhar. Ela sabe bem, sabe bem o que quer. Não deve nada a ninguém, pois ela faz o que ela quiser. Ela só quer é dançar, ela só quer esquecer, ela só quer é curtir, e quando a noite acaba, ela só quer é divertir. Ela só quer é dançar, ela só quer esquecer, ela só quer é curtir, e quando a noite acaba, ela só quer é divertir. Baby, ela abre o jogo. Baby, ela vai ganhar. Baby, ela brinca com fogo, sem medo de se queimar. Ela sabe bem o que quer. Não deve nada a ninguém, pois ela faz o que ela quiser. Ela só quer é dançar, ela só quer é esquecer, ela só quer é curtir, e quando a noite acaba, ela só quer é divertir. Ela só quer é dançar, ela só quer é esquecer, ela só quer é curtir, e quando a noite acaba, ela só quer é divertir. Sem parar, sem parar, yeah. Sem parar, sem parar. Ela só quer é curtir. Sem parar, sem parar, yeah. Sem parar, sem parar. Ela só quer é curtir. Sem parar, sem parar, yeah. Sem parar, sem parar. Ela só quer é curtir. Sem parar, sem parar, yeah. Sem parar, sem parar. Ela só quer. Ela só quer é dançar. Ela só quer esquecer. Ela só quer é curtir. E quando a noite acaba, ela só quer é dormir. Ela só quer é dançar. Ela só quer dançar. Ela só quer esquecer. Ela só quer é curtir. Ela só quer é curtir. E quando a noite acaba, ela só quer é dormir. Repetir, yeah.